grama, olhando pro sol, céu azul me cobrindo como um fino lençol. As nuvens se desmancham, migram pra outro lugar. Deixa o tempo passar, me deixe descansar. Sem barulho de carro, sem aquela correria. Sem fumaça de cigarro, nossa, eu quase morria. A criatura se aproxima do seu criador. A beleza é a obra-prima que o bom Deus criou. Imagino lá em cima, me vendo aqui deitado, tudo verde do lado, descalço estirado. O vento assoprando, refrescando minha cuca. Me sinto como um pássaro quebrando arapuca. Mergulhado no sono, começo a sonhar. Celular desligado, ninguém vai me encontrar. O vento muda, vem vindo no sentido oposto. Acordo com a chuva caindo, beijando meu rosto.